A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora vivam, espero que esteja muito boa à disposição por aí na Antena Web. Já sabem, a partir de agora o espaço é mesmo para recordar as melhores músicas dos anos 70, 80 e 90. É um espaço que temos aqui na sua rádio online a partir de agora e eu tenho a certeza que vocês vão gostar mesmo de recordar connosco estes sucessos. Na nossa primeira emissão temos Peter Gabriel, Games Without Frontiers, isto bem lá no principiozinho da década de 80. Depois vamos repentinamente até 1992, altura das motos, dos primeiros CDs nos automóveis, da exposição mundial em Sevilha e também de mais uns Jogos Olímpicos, já que estávamos há bocadinho a falar em Games Without Frontiers. A música que vamos recordar é Born of Frustration, dos James. E finalmente trazemos uma balada, porque também vamos incluir no nosso espaço momentos para as canções mais românticas. A Jukebox Love, que hoje traz Wet Wet Wet com Angel Eyes. Prontos então para a contagem decrescente? Aqui fica na sua Antena Web a primeira emissão da mesma rala. Tenham gostado e já sabem, a partir de agora, de segunda a sexta-feira, online na sua antena web, as melhores músicas dos anos 70, 80 e 90 com o Vítor Ferreira, que envia daqui mesmo, de Portugal, São João da Madeira. Um grande abraço para todo mundo, para todos os ouvintes da antena web. Não percam a próxima emissão. Até lá. Jukebox.